sua maneira. Nós timba. Grande êxito de Emmanuel, ele que vai interpretar certamente esta música na Olímpia em Paris hoje à tarde. Então ainda há lugares, você pode ir até lá e apreciar este grande artista, e não só, há vários outros artistas que vão participar neste espetáculo, e também estará lá o canal de televisão A SIC. E se não, você esteja diante da sua televisão e vê o espetáculo, mas o melhor é a ir e apreciar, e é... O vivo sempre é melhor, não é? É isso mesmo. Então agora nós temos aqui muita música para lhe oferecer durante esta manhã de loucura. Sim, agora vem o DNA e estão sempre com cosquices. O que é que isso quer dizer? Vamos ouvir. Trabalham duas amigas, a Cremilda, o mosquito, a Julieta e a formiga. Conhecidas como insetos, são duas cosquilheiras. Querem homens para a vida, mas ainda estão só. Sempre na justiça. A patroa contratou uma nova funcionária, sedutora em todo o campo, é tão extraordinária. Os insetos estão na frente, prontinhos para atacar, mas ela não se fica e continua a sempre na justiça. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas, metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre, estão sempre na justiça. A farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas, metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre, estão sempre, estão sempre na cosquice. Ai, estão sempre na cosquice as mulheres, ah, isso, então, mas hoje não se pode dizer mal das mulheres, nem hoje nem nunca, porque hoje é o dia das avós, sim, la fête des grand-mères, aujourd'hui, ici en France, então não se pode dizer mal das avós, nem hoje nem nunca, nem das mulheres. Vamos lá dançar ouvir para todas as avós, elas têm muitas dicas sempre. Vamos lá dançar ouvir o malhão e com o Tradição de Ouro. Ora vira, vira para trás e para a frente, vem dançar, vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente, vem dançar, vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente, vem dançar, vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente, vem dançar, vira que é da nossa gente. Hoje é dia de festa e toda a gente lira. ainda que nós não paramos e não há festa sem o Vira. Anda que nós não paramos e não há... Tradição Dura aqui com Vira da nossa gente. E temos uma ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. É Madame Pires. Sim, muito bom dia, Madame Pires. Bom dia, Leonel. Eu conheço muito bem. E você também me conhece bem. Sim, sim, sim. Eu queria dedicar um disco à minha irmã Ana Pereira, que a fez seu aniversário, Mercredi Dernier. E queria também dedicar um disco à filha dela, a neta dela, sim. Que é filha do Matheus. Matheus, que é irmão do... É sobrinho do Kim Macedo. Eles vão se reconhecer, certamente. Oliveira, a menina Oliveira, é filha da minha sobrinha Susana. E ela fez 2 aninhos e eu queria dedicar o disco do tio, do Joaquim Sena, para elas as duas. Então vamos tentar encontrar uma música então de Joaquim Sena depois, está bem? Pronto, obrigadinha, sim. E então você certamente, hoje é o dia das avós, é o seu dia, certamente você tem netos. Eu não tenho netos com avós, tenho mais sobrinhos que avós e netos. Não fico muito caros, não, obrigado, não tenho. Muito bem, então olha, um feliz domingo para si. E para vocês também, hein? Bom dia. Bom dia, obrigada. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora, vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. O povo gosta de ouvir e ninguém fica indiferente. Cultura e tradição no Vira da nossa gente. Cultura e tradição no Vira da nossa gente. Ora, vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora, vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora, vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora, vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora, vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora, vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora, vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Ora, vira, vira, para trás e para a frente. Vem dançar, vira, que é da nossa gente. Tradição Douro, um grupo que também está a subir, porque eles têm já vários trabalhos e brevemente vão também, vai nascer um novo álbum dos Tradição Douro. Agora vamos então ficar com o grande artista Joaquim Sena, que toda a gente conhece, e nós também mandamos um grande abraço e um bom domingo. Então vamos ficar com Joaquim Sena, Dança Comigo. Vamos lá, dançar ao som desta música com bastante ritmo. Vamos lá. Vou dançar até cair. Eu quero ter a noite toda para estar contigo. Vou dançar, eu vou curtir. Eu quero que tu vejas que sou mais que um amigo. Até madrugar, bem coladinho a ti. Vamos pegar um fogo ao coração. Ninguém me vai parar, agarradinho a ti. Ninguém segura mais esta paixão. Oi, oi, oi, dança bem perto de mim. Ai, ai, ai, não tem nada que enganar. Oi, oi, oi, vem dançar juntinho a mim. Ai, ai, ai, anda que eu vou te ensinar. Oi, oi, oi, dança bem perto. Oi, oi, oi, vem dançar juntinho a mim. Ai, ai,

Capa Negra aqui com Somos Iguais. Eles que vão estar também connosco o dia 22 de Abril, daqui a 6, 7 semanas. Eles vão estar connosco para um grandioso espetáculo com Jorge Guerreiro e então Capa Negra. Nome, marque já na sua agenda 22 de Abril. 22 de Abril, daqui a 7 semanas, mais ou menos. Agora ficamos com Johnny Abreu. Johnny Abreu, ele vem com o tema Solteiro e foi-nos pedido de um jovem ouvinte da Rádio Arco-Íris, o Jerome, para a sua mãe com todo o amor e carinho e também aqui para os animadores da Rádio Arco-Íris. Muito obrigado e um bom domingo para ti. Eu na vida aprendi a viver feliz com pouco. Eu na vida aprendi a viver feliz com pouco. Casar não é para mim, deixo isso para outro. Casar não é para mim, deixo isso para outro. Eu posso viver em paz, já me satisfaz. Está solteiro, tenho liberdade. Só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz. O que isso já me satisfaz. Está solteiro e tranquilo, liberdade. Só quero a tua amizade. Sozinho agora. Não comento o que vejo. Quero estar sozinho agora. Eu gosto de viver em paz. Porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade. Só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz. Porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade. Só quero a tua amizade. Será o momento. Se um dia me casar, é porque será o momento. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz, porque isso já me satisfaz. Estar solteiro e tranquilo de verdade, só quero a tua amizade. Já me satisfaz. Está solteiro e tranquilo de verdade. Só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz. Porque isso já me satisfaz. Está solteiro e tranquilo de verdade. Só quero a tua amizade. Eu gosto de viver em paz. Porque isso já me satisfaz. Está solteiro e tranquilo de verdade. Só quero a tua amizade. Solteiro, Johnny Abreu. Ele é feliz assim, solteiro. Então, força. Agora vem uma dupla da música portuguesa, os Roma com Cabaré esta noite. Os teus pais não aceitam em casa, já que não posso te ver, vou sair para beber. Meus amigos balada, vou partir, vou descer, eu só quero te ver. Você não deu valor, nunca se importou, a partir de noite. Ai, tem que acabar esta noite. Tem que acabar esta noite. Ai, tem que acabar esta noite. Esta noite, esta noite. Tem que acabar esta noite. Ai, tem que acabar esta noite. Tem que acabar esta noite. Esta noite, esta noite, esta noite. Os teus pais não aceitam em casa, já que não posso te ver, vou sair para beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, eu só quero te ver. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já não dá mais pra mim, estou a ficar louco. Não importa o que me dizes, eu não vou voltar. Adeus, curta a tua vida, eu vou por ti por cá. Tem que acabar esta noite. Tem que acabar esta noite. Esta noite, esta noite. Tem que acabar esta noite. Tem que acabar esta noite. Tem que acabar esta noite. Tem que acabar esta noite. Esta noite, esta noite. Então tem que acabar esta noite, não tem Olímpia esta tarde com o Emanuel, não falte, e não há lugares, você pode ir até lá ou comprá-los através das redes sociais, mas ainda há bilhetes à venda, você pode ir até Paris à Olímpia e vai poder aplaudir o grande Emanuel, e também vai ter lá a televisão, assim que não falte. Ficamos com Cláudia Caramelo, Você Perdeu. Pau, pau, pau, e meti o vestido da moda boa, e pus uma unha 10:50 aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estamos com o telefone toca, não é isso? É isso mesmo. Bom dia a todos. Bom dia, Lionela. Estávamos com Cláudia Caramelo, não é? Você perdeu... Não, não é. Vai ser agora. Não, é o que estava. Você perdeu Cláudia Caramelo e vamos continuar com Tony Lemos e Marlene. E sabes quem é? Tony Lemos e Marlene, não? Tony Lemos, ça me parle. Un ancien chanteur, non? Malheureusement, il n'est plus avec nous, mais sa sœur, elle est toujours là. D'accord. Et puis, elle chante toujours, elle fait des gros spectacles. Tu la connais bien. Tu as déjà fait des parties avec elle, certainement. Ah oui, Tony Lemos. Et sa sœur, elle s'appelle comment, Marlène? Elle s'appelait. Elle s'appelle plus comme ça. Elle s'appelle plus Marlène. Alors attends, là, il faut que je réfléchisse. Peut-être qu'avec la vidéo, je vais voir. Je sais pas. Non, je vois pas du tout. Qui est la sœur de Tony Lemos? Ouais. Très bien. Bah écoute, à découvrir. Tu me dis pas. Ça c'est très vieux. Hein, c'est. Ouais. Mais peut-être que je vais. Non, ne me dis pas. Je vais regarder. Et puis aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Avant Zing. 02-38-43-48-00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces, on est là. À mon avis, personne ne l'a trouvé. Là, effectivement, elle est plutôt jeune, là. Même en regardant la photo de la cassette, parce que c'était une cassette. Hein, ouais. J'arrive pas à voir. D'accord. Elle est dans quelle... Elle chante toute seule? Non, elle chante en groupe. En groupe? D'accord. Ah, oui, Santa Maria. Voilà. Ah, Santa Maria. Bah oui, Tony Lemos. Le nom de famille Lemos, il y a un de ses, son frère qui est décédé, exactement, justement. Voilà. Ok. Et là, c'est eux. D'accord. C'était la musique d'avant, hein. C'est spécial. C'est ça. Forcément, ça change un petit peu. Elle a changé de registre. Ok. On continue avec Cassio. Ah. Eu não sei no que era pra ela fugir de mim. Ela vazou, nem me olhou, nem sequer me quis ouvir. Se ela foi, eu vou, podes levantar o som. Hey DJ, eu não sei acalmar o meu coração. Vou por ti para fingir que não sinto mais paixão. Podes levantar o som. Hey DJ, eu não sei acalmar o meu coração. Vou por ti para fingir que não sinto mais paixão. Acalmar o meu coração. Vou por ti para fingir que não sinto mais paixão. Ao pé da laranja e dança.

imigrante Miro Freitas. E com respeito a imigrantes, hoje vamos ter um grande show na Olímpia em Paris. Emmanuel vai estar presente. Exatamente, Emmanuel em Paris, à l'Olympia. Donc, c'est combien d'années de carrière? C'est 40, ouais, j'allais dire 40 ans de carrière. C'est un artiste qu'on a découvert il y a quelques temps maintenant, ici à Orléans, la dernière fois qu'il ça est venu. Ça fait deux, trois fois qu'il est venu avec nous. La dernière fois, ça commence à dater. Donc, ben, vous pouvez, je pense qu'il y a encore des places. Il y a encore des places, il l'a annoncé. Voilà, donc vous pouvez encore aller acheter sur place. Aller à l'Olympia. Pourquoi pas cet après-midi, il fait froid, aller rentrer dans une salle. Et puis la salle de l'Olympia, c'est quand même une salle mythique, hein, pour un beau spectacle en live avec Emmanuel, ses musiciens. Il y aura d'autres artistes, hein, qui vont l'accompagner dans son spectacle. Et il y aura la SIC, la télé, qui va faire des reportages et qui va retransmettre le spectacle en direct. D'accord. Donc, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il y a une artiste portugaise qui va faire toutes les, j'étais un peu surpris qu'elle fasse les premières parties, de Stromae. C'est Ana Moura. Ana Moura va faire. Ça m'étonne pas. Ana Moura va faire les premières parties de Stromae, donc, voilà. Et tout ça, bien entendu, vous pouvez aller voir Emmanuel. Alors, Emmanuel, cet après-midi, à l'Olympia, à Paris. Donc un rendez-vous, pourquoi pas, à programmer. Voilà. Il faut se dépêcher. Ouais, on a encore le temps. Ça doit commencer vers 17h. Je sais pas exactement. Faut aller dans les réseaux sociaux et puis vous allez trouver tout ça. En tout cas, vamos ouvir os meninos do Ambo, de Paulo Carvalho, uma velha música. Velha. Ela está sempre na atualidade, mas é uma música que se passava aqui muita vez, estes meninos do Ambo, e que eu adoro. Alors, ça a été demandé de Lisa Lopez et de son frère Leandro Lopez. Donc, tous les deux souhaitent une bonne fête des mamies à leurs deux mamies. Voilà, avec des gros gros bisous. Et elle m'a demandé, cette petite Lisa, elle m'a demandé, où je me lance du Wambo. C'est bien de Paulo Carvalho. Oui. C'est bien de choisir des chansons comme ça qu'on n'écoute pas souvent. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar, semam beijos com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar, soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber

homem perfeito. Quando tu me olhas assim, parece que karma acalma-me a alma. Convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito. Não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados. Ter uma noite de prazer. Já é de manhã. Já é de manhã, Carla Bondi, exactement. 0238 43 48 00, numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces. Et aujourd'hui spécialement, parce que... Ouais, pour les grand-mères, les pour les mamies. Ça, les mamies, alors. Les mamies, les vovos, les mémés, enfin je sais pas trop quoi, plutôt mamie, c'est plus joli que mémé. Mamie, vovo. Grand-mère. Bébé, ça fait mémé. Petit mouton. On continue avec un autre artiste bien connu de la musique populaire. Hein. Et il est toujours dans les tops. Hein. Il suit depuis 30 ans, 40 ans. Mais tu sais que j'étais en spectacle avec lui. Il y a 15 jours, oui, la dernière fois, quand il y a eu les retards d'avion, là, le même soir que vous, j'étais avec lui. Et bien, je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux. Bah, il a au moins 70 ans. Je sais pas quel âge il a, mais. Plus maintenant. Il a la pêche, hein, il a la pêche, etc. Mais, ouais, voilà. Donc, José Malio, à Danse Duba Toupé. Que dança é esta que fica a bater o pé? Eu também quero aprender, diga lá como é que é. Mulher, que dança é esta que fica a bater o pé? Eu também quero aprender, diga lá como é que é. Pé, pé, pé, mão, mão, mão, segura na cintura e vai dançando até ao chão. Pé, pé, pé, mão, mão, mão, segura na cintura e vai dançando até ao chão. É muito fácil, todo mundo vai fazer. É a dança do verão que eu mostro para vocês. Toca na rádio, também toca nas TVs. Todo mundo a dançar, agora faltam vocês. É muito fácil, todo mundo vai fazer. É a dança do verão que eu mostro para vocês. Toca na rádio, também toca nas TVs. Todo mundo a dançar, agora faltam vocês. Pé, pé, pé, mão, mão, mão. Segura na cintura e vai dançando até ao chão. Pé, pé, pé, mão, mão, mão. Segura na cintura e vai dançando até ao chão. Eu quero ver, vocês também vão fazer. A dança do batupé vai contagiar vocês. Eu quero ver, vocês também vão fazer. A dança do batupé vai contagiar vocês. Mulher,

Amazing. Que des souvenirs, hein. C'est vrai que c'est des vieilles chansons. Et maintenant, il y a les grand-mères modernes qui, suivant les petits-enfants, ils font des TikTok avec des grand-mères. Au Portugal, c'est à la mode, hein. Tu fais ça, toi, avec tes petits-enfants? Non. Bah alors? Mes enfants, ils sont mal barrés, ce... pour faire des TikTok avec tes petits-enfants? Ouais. Et puis, ma grand-mère, elle a vécu jusqu'à 100 ans. Ouais. Alors, moi, je vis jusqu'à 100 ans, ils sont mal barrés, mes enfants. Ah, ben non, ben pourquoi? Pas du tout. On continue. 02 38 43 48 00. Avorzing, José Rez. Esta canção que eu escrevi, minha vozinha é para ti, pelo teu amor e carinho. Corrias atrás de mim, sabes bem que era assim, brincavas com teu netinho. As histórias ao serão, o calor da tua mão, nunca mais irei esquecer. Hoje sou eu que te digo, a vozinha estou contigo, a vozinha vem viver. Seu colo me sentou quando eu era pequenino. Quem lhe ensina hoje sou eu. Dou-lhe tudo o que me deu. São as voltas do destino. Tita, ela vai estar com o Emanuel, penso eu, que vai estar no Olímpia. Hoje? Sim, vai fazer um dueto com o Emanuel, penso eu. Fiquei, eu já estou a ficar louca, acho que me apaixonei. Amor de chocolate, não é? Moreno, és tão lindo, és meu fruto tropical. Amor de chocolate. Quer mais parar.

conheci, não queria acreditar que estava à minha frente um homem lindo de encantar. Teu olhar é envolvente, teu sorriso é tentador, tua boca é tão perfeita que eu estou a morrer de amor. Ai amor, tens que ser meu, não posso facilitar um pãozinho tão gostoso, toda a gente quer provar. Ai amor, tens que ser meu, avec nos dédicaces, et cette fois-ci c'est de Léandro et Léana pour souhaiter une joyeuse fête à leur mamie. Voilà, ça bon aime pas. Machucar, mas eu só queria ouvir de você do que ter que ver pra crer. Não tem mais romance, aquele amor culminante eu já desconfiava. Você tão distante, mas olha só, a verdade veio com sabão em pó. Essa cueca branca, Calvin Klein, e eu só vi quando você fosse pra lavar. Brega. você do que ter que ver pra crer. Não tem mais romance, aquele amor fulminante. Eu já desconfiava, você tão distante. Mas olha só, a verdade veio com sabão em pó. Essa cueca branca, Calvin Klein, que eu só vi quando você pôs pra lavar. Com quem você tá usando ela? Comigo você só usa as velhas. Essa cueca branca, Calvin Klein, que eu só vi quando você pôs pra lavar. Com quem você tá usando ela? Comigo você só usa as velhas. Essa cueca branca, Calvin Klein, que eu só vi quando você pôs pra lavar. Eu choro a roupa, pra amanhã você usa com a outra. Eu vou lavando com meu choro a roupa, pra amanhã você usa com a outra. Mais nous, non, c'est non. Ça? Ah non, c'était pas ça, pardon, excuse-moi.

Só vai sofrer. Serge Rossi, Serge Rissé. Tout à l'heure, on a écouté sa sœur. Maintenant, on écoute le frère. Serge Rossi, Enrique Zamayor. Voilà, j'ai fait toutes les dédicaces. Téléphone, pour l'instant, c'est calme. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Il faut que, malheureusement, je dois partir quelques minutes un peu plus tôt. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission du Téléphone Sonne. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Restez au chaud, il fait froid. Oui, il fait pas chaud. Ouais, il fait pas chaud. Moi, je pars au soleil, en tout cas. Ah, c'est vrai, il fait beau. La semaine prochaine, il pleut. Ah, bah, bon, voilà. Mais après, il fait beau, donc ça va. D'accord. Bah, écoute, je serai absent pendant quelques semaines. Attention, il y a les grèves, hein. Non, mais demain, il y a pas. Logiquement, il y a pas de grève. Ah, il y a pas de grève demain. Voilà. C'est bon. Qu'à partir du 7. Bon, voilà, tu pars juste avant la grève. Tu pars, on n'est pas sûr de te revoir après avec les grèves. Ben écoute, bon dimanche à tous et puis ben bientôt, Lionel. Allez, à bientôt, merci. Tu não pudeste, tá-se bem. Afinal, se eu fizer bem as contas, tudo que Deus me dá vale mais, porque não se vende nem se compra. A riqueza maior, saúde, família, amigos e muito na-na-na-na. Saúde, família, amigos e muito na-na-na-na. Yeah.

essa noite. Ai, tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Ui, ai, tem cabaré essa noite. Bom demais. Tem cabaré essa noite. Ai, ui, tem cabaré essa noite. Até a palavra é bonita, né, Marcos? Pode crer, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Fui! Só mais uma noite. Estamos com a voz de Leão Cruz, o Midley. Ele que atualmente tem o grande êxito Celebrar. Ai, ai, ai, fugimos desta vez. Um, dois, três, vamos para o Gereza. Vamos para o Gereza ver aquela floresta, aquele bom ambiente, como só em Portugal. Ah, ah. É isso mesmo. Nós aqui continuamos com a boa música. Estamos mesmo na reta final e vamos ouvir Tradição de Ouro. Música tradicional. Vem dançar o Vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente. Vem dançar o Vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente. Vem dançar o Vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente. Vem dançar o Vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente. Vem dançar o Vira que é da nossa gente. Hoje é dia de festa e toda a gente delira. Anda que nós não paramos e não há festa sem o Vira. Anda que nós não paramos e não há festa sem o Vira. Ora vira, vira para trás e para a frente. Vem dançar o Vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente. Vem dançar o Vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente. Vem dançar o Vira que é da nossa gente. Ora vira, vira para trás e para a frente. Vem dançar o Vira que é da nossa gente. Ai, vamos lá então dançar o Vira. Nós vamos dançar o Vira para a mesa, bem entendido. Depois chegamos ao ponto final de mais um programa do Telefone Toca. Desde já, muito obrigado a todas as vossas mensagens que mandaram para o 0238-4348-00. Mais uma vez, foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia, com o Jerome, bem entendido. E marcamos encontro daqui a algumas semanas. O Jerome estará aqui presente durante os próximos domingos, certamente. Eu estarei ausente. Até lá, muita, muita saúde da boa. Nada a ver com o petróleo, com o preço do petróleo, o preço do arame, o preço do facto de vir guerra, mas então estava a polícia aumentar as coisas que está a tornar a vida.